Esse ATA permite também que você utilize sua linha na sua central de ramais PABX e você poderá distribuir as chamadas para todos os ramais da sua empresa ou da sua residência. A terceira é a mais alta tecnologia em aparelhos telefônicos. É o aparelho VoIP. Você conecta seu telefone VoIP diretamente à internet e poderá fazer e receber chamadas, também dispensa o computador. A quarta forma é através dos nossos portais de voz. Basta ligar para o portal de voz e digitar sua senha a partir de qualquer telefone do sistema tradicional, tanto orelhão, telefones fixos, celulares, e você fará chamadas onde quiser. Nesse caso, há uma diferenciação na tarifação, é mais usado em situações de emergência. A quinta e última forma, também você poderá usar pelos celulares 3G, que são a mais alta tecnologia em aparelhos celulares, que possuem conexão de internet banda larga 3G, Wi-Fi, WiMAX e outros, em que você só digita o endereço da sua operadora VoIP, sua senha, seu número de linha, e você já faz chamadas para qualquer parte do mundo a partir de nossas tarifas, o que é fenomenal. Você poder falar a 6 centavos no seu celular, enquanto as operadoras chegam a cobrar até R$1,70 por minuto. Recomendo a vocês todos que adquiram um. Chegou no mercado o modelo da Apple, já se tornou o celular mais vendido mundialmente. Aqui no Brasil os estoques estão acabando muito rápido, há uma grande procura por esses celulares, se eu fosse você já botava seu nome na lista. Outro dos nossos produtos é a cabine Alô, é um orelhão VoIP, é ideal para hotéis, pousadas, lan houses, cybercafés, escolas, faculdades, hospitais, aeroportos, rodoviárias, shows, eventos. Temos a cabine Alô tarifada e a cabine Alô PIN. A tarifada, o portador da cabine recebe um tarifador online. Basta ele estipular a margem de lucro que quer ganhar em cada minuto e o tarifador já calcula o valor que deverá ser cobrado ao ligador como opção de travamento e destravamento. Na cabine PIN, os ganhos derivam das vendas dos cartões telefônicos PIN. A compra de lotes PIN e recargas são feitas diretamente no site ao adquirir um produto nosso. Recebe automaticamente um escritório virtual personalizado para fazer recargas tanto na linha Telmax quanto na cabine tarifada. E compra de lotes PINs, esses são os nossos produtos que você poderá vender e utilizá-los. Para você se tornar um parceiro de negócios nosso, você precisa optar por um plano de minutos. Temos o plano básico de R$ 49,00, esses planos são só para parceiros de negócios. Para clientes funciona através do sistema de recargas, que é feito no escritório virtual, já falei. Nós temos o primeiro plano, que é R$ 49,00 mensais. E você poderá ser um parceiro de negócios nosso. Além de ligações ilimitadas para qualquer Telmax do mundo, nesse caso, se for necessário ligar para uma linha do sistema tradicional, basta por créditos. Mas eu recomendo, no mínimo, que você escolha o plano clássico. Basta por R$ 99,00 de créditos mensais, mas eu recomendo, no mínimo, que você escolha o plano clássico. Basta por R$ 99,00 de créditos mensais, e essa será a sua mensalidade da sua franquia. E seus créditos terão um mês de validade, o que nos diferencia de qualquer outra franquia no mercado, em que você paga uma alta mensalidade e não ganha nada. Ocorre que verdadeiramente sua mensalidade será o custo, sairá a custo zero. Pois todos nós gastamos dinheiro com telefonia. Optando por esse plano, você poderá fazer chamadas para o Rio de Janeiro e para São Paulo a 6 centavos um minuto, e para qualquer cidade do país por 9 centavos um minuto. Isso é fantástico. Em um país que o valor médio da ligação local é 19 centavos, nós estamos oferecendo chamadas para qualquer parte do país a 9 centavos. Isso é fenomenal. E celular todo o Brasil, 59 centavos é um valor único para qualquer plano. Para o exterior, na maioria dos casos, você irá falar ainda mais barato uma ligação para o Brasil, porque o custo do celular no exterior é ainda mais barato que no Brasil. Temos também um plano sem fronteiras, só precisa fazer R$ 99,00 de créditos mensais e você poderá transferir seus créditos para outras linhas, até revendê-los, o que é fantástico. Novamente, nesse caso você poderá zerar o valor da sua mensalidade, nesse caso seus créditos são acumulativos, eles não expirarão, porque nessa opção você falará o preço dado a cliente, para ligações que não sejam com destino a Rio de Janeiro e São Paulo, porque nesse caso você usará os preços dados a cliente. Há também o plano VIP, R$ 199,00 mensais de créditos VoIP, e você também falará 6 centavos um minuto para ligações com destino São Paulo e Rio de Janeiro.

Já são 4 mil reais que terá ganho. E 4 mil reais já dá para comer bem. Com 4 mil no primeiro mês, ninguém vai passar fome no primeiro mês. O quarto bônus, e um dos mais importantes, chama-se bônus de mensalidade. Olha que espetáculo. Sobre os dois primeiros indicados, 8% da mensalidade de cada um e 15% da mensalidade do seu terceiro indicado em diante, a companhia te paga em dinheiro. E sobre os dois primeiros indicados, dos dois primeiros ao infinito, que cada um chamar, 4% da mensalidade, sempre dos dois primeiros ao infinito, a empresa te paga em dinheiro. Esses quatro bônus somados faz com que sejamos os franqueados mais bem pagos do mundo através de um sistema que não há concorrência, pois todos ganham sobre todos. Mas ainda temos um plano de carreira, que por incrível que pareça, é o bônus que mais paga de todos. Na minha opinião, nem precisava de ter. O bônus 1, 2, 3 e 4 já deixou bem claro que é o melhor plano de compensação do mercado mundial, mas ainda temos um plano de carreira. Você começa como afiliado, pode se tornar um diretor da nossa companhia, diretor executivo, presidente, presidente nacional e pode chegar até presidente internacional. Há duas formas de se qualificar como diretor. A primeira é nesse modelo de 3x3. Basta você indicar 3 pessoas e ajudar a cada uma delas a indicar mais 3 pessoas e já será qualificado como diretor. E somará os seus ganhos mais 50% de bônus codificados e de mensalidades de todos os seus indicados diretos, toda a sua primeira geração, de todos que você indicar para o negócio. A média de ganhos de um diretor da nossa companhia é de 100 a 500 reais por semana. Nossa empresa paga por semana. Outra forma é chamando no mínimo 12 pessoas. Com 12 de primeira linha, você já será qualificado como diretor e terá direito ao bônus de 50% codificados e 50% de mensalidade. A diferença é que irá ganhar mais dinheiro do que com o modelo 3x3. Mais acima, você pode se tornar um diretor executivo, basta que se forme 3 diretores abaixo de você e você terá direito, além de 50% de bônus codificados da sua primeira geração, mais 40% de bônus codificados de toda a sua segunda geração. E como se não bastasse, surge um novo bônus, o bônus de faturamento. A cada pessoa que você afilia à companhia, a empresa separa R$ 4,00 e deposita na conta dos diretores executivos. E divide esse montante a cada 90 dias e a média de ganhos de um diretor executivo é de R$ 500 a R$ 2.000 por semana. R$ 2.000 por semana você já começa a comer bem, já começa a não faltar mais nada na sua casa. A essa altura da apresentação, você já deve ter percebido que está diante da melhor oportunidade mundial. Não há similaridade no mercado mundial, mas pode ficar ainda melhor. Você pode vir a se tornar um presidente da nossa companhia. Se tornando presidente da nossa companhia, a companhia te pagará 50% da primeira geração, 40% da segunda geração, mais 30% da terceira geração. Como sua terceira geração sempre será maior do que a segunda e a primeira juntas, você irá receber um valor ainda maior. Para se tornar presidente, basta que se forme 3 diretores executivos abaixo de você. E também terá direito ao bônus de faturamento. A diferença é que, como tem menos presidente do que diretores executivos, esse bônus está dando um montante ainda maior. E assim progressivamente, até se tornar um presidente nacional, você deve estar se perguntando, quanto invisto para participar desse grandioso projeto? Parece até piada. É menos do que um pneu de um carro. É menos do que um carrinho de pipocas. Se você abrir uma loja de bijuterias, vai gastar mais dinheiro junto ao contador e com taxas estaduais, municipais, do que para começar o seu negócio. Isso tudo por apenas R$ 790 mais frete. E você irá adquirir o direito de fazer parte desse projeto e ainda receberá um kit de distribuidor, mais 23 linhas, uma que será sua para uso e efetuação de suas recargas mensais, 22 para vender, um site personalizado, só esse site já vale mais do que o valor. Um softphone gratuito, créditos VoIP, seus primeiros créditos VoIP, vai vir com a sua primeira recarga feita, e seu escritório virtual para fazer total controle do seu negócio em qualquer parte do mundo,